essa dor tremenda nunca chega ao fim. Murmuras calado e diz o Senhor: se esqueceu de mim. Se o Senhor lhe prova, prova simplesmente pro bem da tua fé. És filho de Deus, deixa ele agir como ele quiser. Pode a mãe se esquecer do filho que vai nascer, todavia eu de maneira alguma vou te esquecer. Promessa de Deus pra quem é fiel. Chegar no céu. Guardou com cuidado, guiou no deserto os filhos de Israel. Uma terra fértil que ainda hoje emana leite e mel. Não lhes faltou água, nem vestes, nem pão. Deus tudo supriu. Não tinha caminho, Deus abriu o mar e o povo partiu. Pode a mãe se esquecer do filho que vai nascer, todavia eu de maneira alguma vou te esquecer. Promessa de Deus pra quem é fiel. Chegar no céu, pode a mãe se esquecer do filho que vai nascer, todavia eu de maneira alguma vou te esquecer. Promessa de Deus pra quem é fiel. Chegar no